Uma boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja com todos. Nesta noite nós vamos falar sobre o tema Aprender e Ensinar, baseado numa comunicação, numa psicografia do Espírito Marco Cristo, sobre esse tema, Aprender e Ensinar, psicografado por Divaldo Pereira Franco, uma mensagem do livro Luz Viva. E vamos acrescentar algumas ideias decorrentes aí na nossa pesquisa, do nosso conhecimento pessoal. O conhecimento é algo indispensável à evolução do espírito. Não há possibilidade de evolução sem aquisição de conhecimento. E aquisição no sentido mais profundo, é interiorização de conhecimento. E a nossa trajetória de experiência dessa assimilação é muito longa. Nós estamos aprendendo coisas há milhões de anos. Pensarmos na nossa evolução desde os primórdios, desde a nossa origem, nas condições mais inferiores que já estagiamos, nós adquirimos muitas experiências. E até hoje é assim e será assim infinitamente. A assimilação, o conhecimento, é algo que nunca para na vida do espírito. Porque a evolução, ela é contínua. O espírito vai se aprimorando cada vez mais. E a experiência, ela não se dá só à medida que o indivíduo vai aprendendo conhecimentos teóricos. Ela se dá principalmente pelo entrosamento que esse indivíduo tem com o seu meio. Por isso que aprender e ensinar é algo que faz parte da vida de todas as pessoas, de todos os seres. Todos nós somos aprendizes e mestres. Todos nós somos capazes de instruir alguém em algo e somos capazes de aprender com alguém. Mesmo alguém que, para as nossas convenções terrenas, possa estar numa condição intelectualmente inferior à nossa. Tem pessoas que muitas vezes são extremamente presunçosas com seus títulos, né? O indivíduo possui pós-doutorado e ele acha que ele é uma sumidade. Mas se ele for humilde, ele reconhecerá que ele poderá aprender inúmeras coisas com qualquer pessoa. Aliás, se espera que alguém que atingiu tão amplo desenvolvimento no seu processo de aprendizagem tenha chegado a essa conclusão, de que na vida nós aprendemos a todos os instantes com todos. Por isso que nós precisamos, em muitas ocasiões, irmos aí desmanchando certas ilusões que nós criamos e que nos foram passadas, de que existem pessoas especiais que são detentoras do conhecimento e que têm a missão de transmitir. No nosso contexto hoje, cultural, tecnológico, ninguém mais é detentor do conhecimento. O conhecimento está aí, disponível para todos. E cabe a todos essa busca pelo conhecimento. E nós vamos perceber, por esses comentários, por essas ideias que Marco Frisco relacionou em sua mensagem, que nós aprendemos nas situações mais simples da vida. Em situações corriqueiras, diárias, nós estamos aprendendo. Porque quando falamos de conhecimento, a gente pensa que o conhecimento é apenas aquilo que está ali nos livros, as teorias, as histórias, mas não é. O conhecimento é tudo que nós vamos assimilando pela experiência, pela nossa vivência. Nós temos inúmeras formas de ver esse conhecimento, de interpretá-lo. Hoje o que nós faremos aqui são alguns pontos em foco que nos permite o tempo fazer. E para começarmos, nós vamos partir da primeira ideia de Marco Frisco, que é uma que ele coloca lá muito séria e que poucas pessoas refletem sobre isso. É reconhecer a própria ignorância diante de situações novas, situações que não são conhecidas do indivíduo. Há muitas pessoas que se colocam como conhecedoras de todas as áreas do conhecimento. São capazes de opinar, de teorizar sobre coisas que elas nunca estudaram, nunca vivenciaram, nem sequer conhecem a superfície do assunto. E elas são capazes de falar e opinar com muita segurança sobre isso. Nós precisamos assumir a postura de reconhecer muitas situações da vida que não sabemos de tal situação. Né? Dizer para o outro, eu não sei. Porque muitas pessoas às vezes dão opiniões e ela, baseada ali na sua experiência, na sua autoridade, na sua tendência moral sobre outras pessoas, acaba aceitando aquelas ideias. acaba achando que aquilo então que ele falou é a única verdade possível sobre aquele tema. E nós precisamos então assimilar isso. Nós temos uma passagem do Evangelho muito significativa, importante para compreendermos que Jesus também falou de reencarnação e que se encontra no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. E esse episódio que Jesus vivenciou, ele também nos serve para mostrar essa necessidade que temos de reconhecer que não sabemos. Essa necessidade que temos de humildemente dizer, eu não sei isso. Explique, ensine e mostre a proposta. Porque tem pessoas que às vezes criam conflitos por essa dificuldade de assumir perante o outro que não sabe. É o marido que está procurando endereço lá, está indo com a família para algum lugar, e ele fala, eu sei chegar lá. E aí a mulher percebe que ele está perdido, porque ele já passou pela mesma rua umas 4, 5 vezes. Ele fala, não, não sei, fica quieto aí. E isso às vezes gera uma discussão. Ou é o pai que fala para o filho, não, meu filho, é assim. Pode ser a mãe também, elas fazem isso também. A mãe fala assim para o filho, não, é assim, meu filho. Aí a criança vai e descobre que não é verdade, que a mãe estava falando uma coisa que ela não sabia. Perde totalmente a autoridade perante a criança. Isso nos mostra que reconhecer não sei é algo importante para as relações. Na verdade, nós conquistamos mais a confiança do outro assumindo aquilo que não sabemos, do que fantasiando ou do que tentando impor ideias com artifícios verbais. Mas vamos para aquela passagem então do Evangelho que nos ilustra bem essa atitude. A passagem a que me refiro é aquela conversa que Nicodemos teve com Jesus. Nicodemos foi um fariseu importante, culto, muito letrado, alguém que era tido no meio do povo judeu ali com uma grande reputação, porque só se tornando, já sendo um fariseu, já significava que era uma pessoa de muito conhecimento e muita cultura. E ele então se dirige a Jesus, começa a reconhecer que apenas alguém vindo da parte de Deus era capaz de fazer o que Jesus fazia. Jesus fala para ele algumas coisas e, num certo momento, Nicodemos questiona, mas como é possível alguém renascer de novo? Ele volta para o útero da sua mãe, certamente ele não usou a palavra útero, ele volta para o ventre da sua mãe. E ele então, Jesus fala, como és mestre em Israel e não sabe dessas coisas? E aí então, Jesus explica para ele sobre aquele que é nascido da carne, aquele que é nascido do Espírito. Nós temos toda a explicação dessa parábola lá no capítulo 4, ou desse episódio de Jesus, no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. O que nos interessa neste momento, nessa citação evangélica, é vermos que alguém como Nicodemos, que era tão reputado, ele, reconhecendo alguém superior a ele, teve a humildade de questioná-lo, de perguntar como é possível isso. Algo que muitas vezes nós paramos de fazer na vida, de querer saber mais, de querer aprender mais. E Nicodemos, ele estava aberto então ao conhecimento, porque ele teve essa ousadia consigo mesmo. Como um fariseu, um doutor importante, iria se dirigir ao filho de um carpinteiro de uma província tão sem importância como a Galileia? Como se dirigir a ele e perguntar algo, buscar a instrução desse rabi que tinha se tornado tão famoso porque atraía as multidões? Ele teve essa ousadia consigo mesmo de reconhecer que não sabia, que não tinha aquele conhecimento. Jesus adverte a ele, como sendo mestre em Israel, tendo alguém que está ali para orientar o povo, não tem esse conhecimento. Ali não é propriamente uma repreensão de Jesus. É uma reflexão até que ele faz, mostrando que mesmo aqueles que estão numa posição de maior destaque, ignoram coisas. Porque o conhecimento, a experiência que um espírito pode ter na sua evolução é tão ampla que uma existência não confere, que um título universitário não confere a ele esse conhecimento. Hoje se sabe muito claramente que ninguém é capaz de saber sobre tudo. Nós sabemos minimamente, superficialmente, algumas coisas e talvez um pouquinho mais sobre uma área específica, por isso que nos especializamos. Então, não devemos nos envergonhar de não saber, de dizer que não conhecemos, e isso não significa vergonha para ninguém esse reconhecimento. A verdade é que aquele que se coloca nessa posição, ele já está se predispondo a aprender. Porque quando a gente reconhece que não sabe algo, ao invés de criar subterfúgios, a gente vai o quê? Buscar a experiência que nos falta para compreender aquela situação. E isso nós poderíamos aplicar em inúmeras situações da vida, quando nós emitimos pareceres sobre as condutas alheias. Nós muitas vezes temos um programa inteiro de governo para falar dos nossos governantes quando nós analisamos os problemas públicos. Nós temos ali todas as soluções. Quando nós criticamos os nossos vizinhos, nós também temos todas as soluções para os conflitos que eles vivenciam. Nós sabemos opinar sobre muitas coisas. Quem sabe neste momento, refletindo, nós não poderemos chegar à conclusão de que não temos a experiência, a vivência que essas pessoas estão tendo para opinar sobre os dramas que elas vivenciam. Essa postura de reconhecer que não somos detentores da verdade, que não temos condições de traçar programas educativos, evolutivos para nenhum espírito, esse reconhecimento já significa humildade. E isso nos evitaria dizer muitas bobagens, como muitas vezes nós dizemos, talvez quase que diariamente, emitindo opiniões, parecendo sobre aquilo que não sabemos. Porque, a princípio, não tem nenhum problema. Se as palavras, o vento leva. Aquele que ouviu, ficou. Mas o pensamento, o sentimento, a vibração que aquilo é gerado no nosso ser e que é emitido, aquilo chega a algum lugar. E aí é que está o problema. Quando só as ondas sonoras, tudo bem. Alguém já está esquecendo, o vento levou as palavras, uma medida dessa energia que se põe no ar. Mas, e aquilo que está lá no domínio do Espírito? Aquilo ecoa que nós não sabemos aonde chega. Então, dizer que não sei, dizer que não compreendo uma situação para emitir um parecer, é um sinal de sabedoria. Uma outra ideia que Marco Prisco nos traz sobre a oportunidade que nós temos de aprender e ensinar na nossa vivência diária é aprender a ouvir as pessoas. Hoje nós vivemos um tempo em que as pessoas elas estão silenciosas, ouvindo a outra, e não estou me referindo a este momento. É nos nossos encontros diários com os nossos irmãos de tantos lugares diferentes. Mas nós não estamos, na verdade, ouvindo aquele ser. Nós estamos preparando para ele uma resposta, para a nossa palavra ser a palavra final. Porque quando nós ouvimos de fato uma pessoa, nós procuramos entender as razões dela de dizer aquilo. Tentar entender o sentido real que ela está dando aquelas palavras. E não já ficar argumentando como nós vamos derrubar aquela ideia que está sendo ali exposta. Nós podemos fazer essa observação, nós vamos perceber. Hoje as pessoas não estão se ouvindo. As pessoas não estão prestando atenção umas nas outras. Porque o outro não consegue concluir a ideia, ele já é interrompido pelo seu interlocutor. Já imediatamente o outro já tem uma parte a fazer sobre aquilo que está sendo dito. Nós não conseguimos ouvir as pessoas completamente. E qual é o problema disso? O problema é que nós não chegamos a um entendimento profundo com essas pessoas. Nós não conseguimos estabelecer uma comunicação real com elas. Nós não conseguimos entender as razões delas. Às vezes alguém vem nos falar algo e já nos irritamos. E depois a pessoa deixa claro que não era aquilo que ele estava tentando dizer, era outra coisa. Mas por quê? Já começamos a ouvir alguém sem a atenção necessária a essa pessoa. Porque nesses momentos nós acabamos o quê? Querendo fazer prevalecer o nosso eu, as nossas ideias. Nós temos a pretensão de que o outro aprenda conosco, e acabamos esquecendo a oportunidade maravilhosa que temos de aprender com a experiência dele. Que o aprendizado maior que o ser humano pode ter é do contato com o outro, é da experiência direta. pode ser até intermediada com equipamento eletrônico, mas o ser humano ele aprende da interação pessoa a pessoa. E como ouvimos, prestamos atenção às pessoas, quando queremos entender as razões delas, isso é um processo reflexivo também, é um processo de compreensão. E é um processo também de estabelecer vínculos mais fortes, porque todo mundo gosta de ser ouvido. Todo mundo gosta de ter as suas ideias apreciadas, consideradas. É lógico que existem pessoas que são inoportunas, que muitas vezes nós somos obrigados a interrompê-las a bem delas mesmas. Mas, essas são as exceções. Nós devemos, então, guardar esses momentos que nós vamos interromper, cortar um diálogo para esses momentos de exceção. Para os demais momentos, nós vamos procurar ouvir as pessoas, procurar aprender o que elas têm, que elas podem contribuir conosco. E aprendermos também a deixar o outro falar. Esse ensinamento não é só para que nós possamos tentar falar para que o outro nos compreenda, é principalmente para que nós deixemos as outras pessoas falarem também, que elas possam ter opiniões e, sobretudo, respeitar essas opiniões. Porque existe uma grande dificuldade do ser humano nessa situação, que é a de compreender o outro no direito que ele tem de dizer o que ele pensa. Nós já logo nos ofendemos, já logo nos armamos, cheios de desculpas, de respostas, cheios de argumentos que vão convencer o outro de que ele está errado. Nós não precisamos concordar com uma pessoa para estabelecer um diálogo amistoso com ela. Nós não precisamos querer impor os nossos pontos de vista. Nós podemos sim estabelecer um diálogo proveitoso, ouvindo-as, questionando, aprofundando esse entendimento, quando temos tempo, quando é conveniente, é óbvio. Mas não precisamos concordar necessariamente com ela. Tem pessoas que evitam o diálogo com medo de terem que concordar com o outro. Ouvir não quer dizer concordar. Desenvolvendo essa capacidade, nós já estamos aprendendo a ser tolerantes, a pensar que o outro pode pensar diferente da gente, que o outro tem formas de ver, de resolver, de fazer as coisas de maneira diferente da gente. Porque sempre que nós tendemos a controlar, determinar, encaminhar, direcionar as coisas sempre ao nosso modo, isso denota a grande necessidade que nós temos de evolução. Os espíritos que já alcançaram o entendimento mais amplo da vida, eles não tentam impor nada, eles nos esclarecem apenas. Nós poderíamos pensar que a espiritualidade ela poderia fazer coisas decisivas para convencer a humanidade de coisas que a humanidade precisa resolver, mas eles não fazem isso. Eles não fazem prodígios espetaculares, não criam situações cobrindo todas as massas humanas e todos os partes do planeta a seguir uma ideia só. Eles vão nos deixando livres para que com a experiência nós possamos aprender. Porque você conseguir convencer alguém, manipular, guiar, não é difícil. Pesquisem, busquem a área que trazem essas informações, até cursos que a sociedade aceita, que levam certos profissionais a se capacitarem a conduzir e manipular as pessoas nas suas opiniões. Há forma de fazer isso. Mas isso não é construtivo para ninguém, não é positivo. A técnica que a espiritualidade usa, qual é? É a de deixarmos que com a nossa experiência e com as instruções necessárias que vamos recebendo, nós possamos ir assimilando de maneira profunda todo esse conhecimento que nós precisamos. Portanto, nunca há imposição de nenhum plano superior. Nós estaremos sempre assimilando à medida que estivermos capazes, à medida que estivermos aptos. Por isso que nós, tão ainda necessitados de aprendizado, de evolução e crescimento, não podemos pretender impor nada a ninguém, a querer convencer ninguém. E isso nos leva a uma outra ideia de Márcio Cristo, dessa mensagem aprender e ensinar. Que nunca venhamos cair naquele jogo perigoso do diálogo mais áspero, mais agressivo, mais ácido, a discussão. Que nunca tentemos ganhar o outro, a sua obediência, no grito, na imposição. Há pessoas que muitas vezes querem travar esses diálogos mais acalorados, mais envolventes, querem convencer o outro, querem impor ao outro o seu ponto de vista, e desfilam um número imenso de informações, não dando nem a outra condição de assimilar. Isso leva um outro a pensar, puxa, ele defender essa ideia tão, de maneira tão agressiva e violenta, não deve ser uma boa ideia. Devemos sempre procurar respeitar as opiniões das outras pessoas. Não tentar convencer ninguém com argumentos liberais. Tentar impor, convencer as pessoas em ponto. Muitas pessoas partem para discussões que não fazem proveito nenhum. Debates que supostamente trariam ali compreensão, entendimento sobre a alta, não levam a lugar nenhum. A gente observa esses debates políticos, porque muitas vezes não há tentativa de entendimento entre a lei. Porque ali há duas facções, realmente, muito claramente divididas, separadas. Se fossem criaturas realmente interessadas no bem comum, seria um debate com um outro teor. Seria um debate de contribuições de ideias, em que um não veria o outro de maneira como inimigo que precisa ser subjugado por esse tipo de estado. Por aí a gente já percebe, então, as diferenças. É interessante quando nós lemos as narrativas de Jesus nas suas pregações, foram momentos muito pontuais em que ele foi mais incisivo. Talvez o único episódio mais drástico foi no momento ali do templo, quando ele faz recomendações ali duras, mas porque ele já tinha passado por um caminho longo com aqueles mesmos que ele repreende naquele momento. Né? E em muitas ocasiões Jesus esteve ali sendo questionado a sua doutrina, os seus ensinamentos, e em vários momentos ele foi ensinando. Aquele momento do templo é um momento muito pontual, e que, pelo tumulto que surgiu ali, muito provavelmente aquilo que nós poderíamos atribuir a Jesus como sendo um temperamento mais impositivo, na verdade partiu da observação daqueles que registraram como se deu aquele episódio. Mas nas outras passagens, o que nós temos o que é a didática de levar os indivíduos a refletir. Daí as parábolas, daí os ensinamentos colocados de uma maneira em que o indivíduo era obrigado a se pensar, a se pôr a pensar, era obrigado a refletir. Porque só é assimilado, só é compreendido aquilo em que o indivíduo ele reflete. Aquilo que é imposto, aquilo que é colocado para ele de uma maneira ilusória, no momento ou outro da sua existência, ele abandona aquelas ideias. Mas quando ele atingiu a compreensão de algo, a partir da experiência, da reflexão, de um pensar mais profundo sobre aquilo, aquilo é uma conquista que fica com aquele espírito para sempre. Por isso que nós não devemos ter a pretensão de convencer as pessoas. A maior mestra para todos nós é a experiência, é a vida. Nós todos outros somos pequenos mestres uns para os outros. Mas é a vida, é a experiência que nós aprendemos realmente. E é por isso que o Espírito encarna, ele reencarna, ele vem para o mundo material. Porque aqui ele aprende coisas que são diferentes do que ele pode aprender no mundo espiritual. Aqui a experiência que nós temos é diferente da de lá. Assim como nós necessitamos também estagiar no mundo espiritual. Então, a vida é a nossa grande mestra e não podemos jamais pensar em querer conduzir os outros com ideias, ainda mais pela violência, pela agressividade verbal. Um grande e poderoso meio de induzir novas ideias, de fazer coisas novas surgir, é o poder do exemplo. Também, que nos é colocado por Marco Cristo na sua mensagem. O poder do exemplo é muito maior do que milhares de argumentos. Você vendo outras pessoas fazer, você vendo outras pessoas agir, é muito mais fácil de aprender. Por isso que qualquer pessoa, quando vai se profissionalizar, ela precisa passar por uma espécie de estágio em que ela vai ver outros com competência naquela atividade fazendo aquilo. Porque quando nós interagimos com o outro que também faz algo, é que aí as coisas passam a fazer muito mais sentido para nós. Quando nós só teorizamos sobre algo, é muito difícil compreender realmente. né? São poucas as inteligências encarnadas na Terra que só de ouvir assimila a maior parte das instruções que são passadas oralmente ou pelo espírito. Mas quase todas as pessoas, quase a totalidade de encarnados aqui, e de desencarnados também, vendo o outro fazer, consegue fazer também. Então isso mostra que o exemplo tem uma força de indução muito grande. Agora, isso ocorre nas questões menores da vida, imagine como isso pode ocorrer naquilo que está já passando do campo moral para a parte do comportamento. Quando o indivíduo observa outros com atitudes superiores, de natureza superior, o que acontece? O indivíduo ele passa a assimilar aquilo também. Ele passa a incorporar na vida dele aquelas atitudes positivas que ele vai observando. É um processo um pouco mais lento. Às vezes os pais falam assim: poxa, eu sou tão íntegro, mas meu filho não corresponde a isso. Mas isso é uma questão de tempo. Ele um dia terá ali a percepção dele ampliada para a compreensão daqueles exemplos positivos que os pais passaram. Nada de bom que nós fizemos passa desapercebido. Nunca, nada. Situações assim que nós muitas vezes achamos que não teve alcance nenhum, elas têm alcance sim sobre as pessoas. O exemplo de ver alguém sendo solidário na rua é algo contagiante. O exemplo que nós damos de integridade é algo que reflete sim nas outras pessoas. Muitas vezes com elas até acreditar sobre a sua própria existência. Então, o exemplo, quando nós fizermos que uma ideia triunfe, ele é o mais poderoso instrumento. É vivermos aquilo. Por que que certas pessoas conseguiram fazer com que suas ideias triunfassem? Então nós pensamos em Gandhi, toda a sua mobilização por uma resistência pacífica àquela dominação que a Inglaterra exerceu sobre a Índia. Ele consegue isso porque ele vivencia aquilo que ele acreditava que era o certo, a não violência. Outras pessoas que construíram obras de benemerência expressivas no mundo, elas não só disseram o programa daquela obra, elas não só traçaram um roteiro de como aquela obra seria, elas se engajaram completamente naquilo e com o tempo foram ali arrebanhando pessoas ao seu redor. Nós vamos pegar um exemplo da doutrina espírita, a figura de Chico Xavier, que nos encanta, que nos coloca às vezes assim, acreditando, olha, dá para ser bom, vale a pena, olha que pessoa maravilhosa. Quando nós lemos os casos dele, quando nós assistimos alguma entrevista, algum documentário sobre ele, e nós vamos ouvindo aquilo, e vamos deixando de lado aqueles preconceitos que a gente tem, porque ele não era uma figura tão bela do ponto de vista material. Mas quando vamos percebendo aquele ser que está ali, nós vamos nos encantando. E aquilo mexe com a gente, nos mobiliza para algo diferente daquilo que nós somos. Isso é o poder do exemplo. Pessoas que conviveram com pessoas incomuns, pessoas notáveis pelas suas obras, pelo seu modo de ser, elas muitas vezes estão ali idolatrando aquilo que elas gostariam de ser e aquilo que elas já estão a caminho. Porque nós precisamos de modelos, nós precisamos de idealizações, de seres que sirvam para nós como uma indicação para onde vamos. E somos naturalmente atraídos para essas pessoas. Né? As pessoas que seguem mestres, que seguem gurus, infelizmente as vezes seguem médios, são pessoas que muitas vezes estão buscando algo superior, estão buscando algo diferente do que elas são. Se são gurus, mestres e médiuns bem orientados, muito conscientes das suas responsabilidades, elas são capazes de levar essas pessoas a esse caminho que elas estão trilhando. Então o exemplo, ele é muito poderoso. Se nós quisermos ter um lar harmonioso, nós temos que dar exemplos de harmonia dentro do outro lar. Se nós quisermos convencer aquelas pessoas que nós amamos muito a um programa de equilíbrio, de bem-estar familiar, nós temos que dar exemplos disso em casa. Vai ser muito mais poderoso do que as teorias que nós formularmos para eles, os argumentos. É óbvio que as ideias discutidas, compreendidas, são sempre contribuições válidas para o espírito. Mas aquilo que ele sente, que ele observa, é muito mais poderoso, né? Muito mais influenciador. Porque a pessoa começa a sentir ali que é válida aquela ideia, de que o outro não está tentando só dominar, só conquistar, só subjugar. Ele percebe que aquele que também se submete aos sacrifícios, que aquele também está ali dedicado, devotado àquilo, ele começa a perceber que não é uma ilusão, que não é uma forma mais de dominação que existe, e sim que existe ali intenções sérias e respeitadas. Então, o exemplo é o poder maior que nós temos de convencer os outros, né? Nós podemos também trazer para a nossa reflexão nós podemos voltar a essa questão da discussão, que é quando nós temos absoluta certeza de que aquilo que nós estamos tentando colocar naquele momento é correto, é certo. Em muitos momentos da vida nós temos essa certeza, né? Porque o ser humano, ele não é um ser apenas cheio de falhas, de defeitos, de imperfeições. Todos nós, em muitos momentos, temos uma noção ainda que vaga do que é o certo e do que é o correto, né? É lógico que tentamos ser aquelas pessoas que estão em desequilíbrio maior, aquelas pessoas que estão totalmente bandeadas para o mal, aquelas pessoas que estão totalmente comprometidas com interesses inferiores. Mas, de modo geral, o indivíduo médio, ele tem uma certa noção do que é o correto. O grande problema é que nós temos, sobre as situações, sempre uma visão parcial. Aquela certeza que nós temos é uma certeza pequena sobre algo, sobre uma situação. Então, quando nós estivermos convictos, né, de que aquele caminho é o melhor, nós temos essa certeza, nós temos que tentar transmitir isso às outras pessoas de uma maneira mais segura, de uma maneira que nós não vamos tentar convencê-la impondo, determinando. Porque quer que alguém faça alguma coisa, diga não para essa pessoa. Quer que alguém siga um outro caminho, aponte na direção oposta. Porque o ser humano, de uma certa forma, ele vive nesse jogo, nessa disputa. Nós não conseguimos ainda romper totalmente com o nosso passado primitivo, que nos aproxima mais dos animais. Nós não conseguimos ainda romper com uma característica que é típica dos seres vivos inferiores a nós, que nós ainda conservamos muito, que é o instinto de sobrevivência que determina uma disputa contínua entre os seres. Existe um conceito na ecologia que é chamado de competição intra-específica e inter-específica, onde seres da mesma espécie, de espécies diferentes, estão sempre disputando entre si. Mais alimento, mais território, mais água, mais condições de reprodução. Mesmo animais que vivem em bando, dificilmente você consegue estabelecer uma igualdade entre eles. Há sempre um indivíduo dominante ali. Então isso é a característica dos seres que estão numa fase ainda muito inicial da evolução. Essa alta competitividade. E nós temos isso muito. E que, infelizmente, acaba muitas vezes passando para as nossas relações. Às vezes a gente quer convencer o outro, quer determinar o outro, porque ainda é reflexo disso. De achar que para conquistar felicidade, bem-estar, conforto, é impondo a nossa forma de ver, a nossa forma de reagir. É algo que caracteriza a nossa intervenção, tentar impor, determinar ao outro o comportamento. Então, quando nós tivermos certeza sobre algo, não passamos isso de uma maneira que vá levar o outro ao comportamento inverso daquele que nós esperamos. Então, vamos dizer, tem que ser daquele jeito. Não vamos discutir. É óbvio que há sempre as exceções. Poderíamos encontrar um exemplo para isso. Exceções na vida em que às vezes nós somos o único numa multidão a enxergar algo que precisa ser feito imediatamente. Mas nós estamos tão convictos e tão seguros de que é isso mesmo, já tentamos e analisamos, descartamos a nossa validade como a tutora dessa ideia, nós estamos muito convictos. Vamos então entrar em discussão com os outros, tentar convencê-los. Vamos lá fazer e assumir as consequências. Mas quando estivermos então certos de algo, vamos tentar mostrar para o outro sem oposição, sem criar aquela barreira instintiva que o outro vai ter de contrariar, de negar, de não aceitar. Há pessoas que conseguem muito mais colocando as coisas de uma maneira fácil do outro aceitar, do outro discernir, do outro escolher, do que impondo. Há pessoas que conseguem muito nas suas relações profissionais, nas suas relações familiares, apenas sugerindo, se poupando de inúmeras discussões, de inúmeros atritos que muitas vezes são necessários. É? Nós devemos procurar sempre entendimento, sem conflitos. Procurar sempre colocar as coisas de uma maneira que minimizemos ao máximo. Sempre nos reservando esse direito de dizer o que pensamos, de colocar as coisas como vemos, porque é um direito natural nosso, hein? Mas sem querer constranger o outro, sem obrigar o outro a agir como nós pensamos. Nós conseguimos pôr isso em prática, nós nos livraremos já dessa vida de muitas imperfeições, de muitas dificuldades, vamos conseguir já criar uma existência melhor nessa própria vida. Porque o que há muito hoje no ser humano é o eu. É querer determinar, é querer subjugar, é querer colocar o outro ao seu comando. Quando nós rompermos com isso, né, e seguirmos aquilo que Jesus disse, que o maior dos céus será o servidor de todos, quando nos colocarmos nessa condição de sermos aquele que serve, aquele que colabora, aquele que participa, aquele que sugere, aquele que contribui, nós estaremos aí tendo aí espíritos em evolução acelerada. Obrigado a todos, que Jesus os abençoe.